Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. O programa que toca a música do tempo do gramofone vai ao ano de 1941. 1941, ano em que nasceram Jorge Mautner, Sérgio Mendes e Dominguinhos. Ano de nascimento do pianista Milton Godoy, do Zimbo Trio, da cantora Nana Caymmi e dos cantores Roberto e Erasmo Carlos. Também foi nesse ano que nasceu a violonista Rosinha de Valença, o sambista João Nogueira e a compositora Sueli Costa. 1941. Em janeiro é decretada a criação do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira. Em agosto, entra no ar pela primeira vez o Repórter Esso nas rádios Nacional do Rio de Janeiro e Record de São Paulo. No início de dezembro, os japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e a Alemanha e a Itália declaram guerra aos Estados Unidos. 1941. A produção musical brasileira segue a toda prova. Marchas, valsas e sambas são gravados, lançados e se tornam clássicos. Esta edição do 78 RPM volta ao tempo e garimpa uma seleção de sucessos desse ano, 1941. Para começar, dois sambas exaltação gravados e lançados por Francisco Alves. trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções. E dessa mistura de vozes até o teu canto. Minha voz internecida que adoro os seus brasões na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também a beleza deste céu onde o azul é mais azul na aquarela do Brasil. Eu cantei de norte a sul, mas agora o teu cantor, meu Brasil, quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, este rio turbilhão, este selva de rojão, continente a caminhar. Você ouviu Dois Sambas Exaltação na voz de Francisco Alves. Canta Brasil, de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, e Onde o Céu Azul é Mais Azul, música de Alcir Pires Vermelho com letra de João de Barro e Alberto Ribeiro. 78 RPM. 1941. No ano em que Luiz Gonzaga fazia sua primeira gravação, outro artista nordestino se destacava pelas bandas do Sudeste, Dorival Caymmi. Com sua voz firme e seu violão vigoroso, Caymmi se mostrava compositor e intérprete praieiro. Em 3 de outubro de 1941, lançou o disco de 78 rotações com duas músicas: É Doce Morrer no Mar e A Jangada Voltou Só. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho, triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou só. Com certeza foi lá fora algum pé de vento. A jangada voltou só. Chico era o boi do rancho nas festas de Natal. Chico era o boi do rancho nas festas de Natal. Não se ensaiava o rancho sem com Chico se contar. Não se ensaiava o rancho sem com Chico se contar. Agora que não tem Chico, que graça é que pode ter se Chico foi na jangada e a jangada voltou só? A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou só. Com certeza foi lá fora algum pé de vento. A jangada voltou só. Bento cantando modas, muita figura fez. Bento cantando modas, muita figura fez. Bento tinha bom peito e pra cantar não tinha vez. Bento tinha bom peito e pra cantar não tinha vez. As moças de Jaguaripe choraram de fazer dó. Seu Bento foi na jangada e a jangada voltou só. Inspirado nos pescadores de Itapuã, local em que passava as férias, Dorival Caymmi cantou dele A Jangada Voltou Só e É Doce Morrer no Mar, feita em parceria com o conterrâneo Jorge Amado. 78 RPM. Os sucessos de 1941 nesta edição do 78 RPM. Ano em que foi gravado uma das primeiras músicas de protesto da nossa história. Descoberta numa pilha de partituras rejeitadas pela gravadora RCA, o samba chamou a atenção de Roberto Paiva. O cantor se preparava para gravar seu primeiro trabalho na companhia e a letra reproduziu uma situação que ele conhecia muito bem. Quem sabe você já tenha passado por isso. Confira. Da central, o trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. Patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. O senhor tem paciência, é preciso compreender. Sempre fui obediente, reconheço o meu dever. Um atraso é muito justo, quando há explicação. Sou um chefe de família, preciso ganhar o pão e eu tenho razão. Patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora. Não tem razão para me mandar embora. Patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. Eu tenho razão, patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. Patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando. Atenção, o trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. Ouvimos Roberto Paiva em sua primeira gravação na RCA, que se transformou num clássico de protesto, que registra a condição do homem que depende do transporte público. Ele cantou de Paquito, Stanislau Silva e Arthur Vilarinho, O Trem Atrasou. Mas não foi só samba de protesto que fez sucesso em 1941. Ataúfo Alves, Silvio Caldas e Moreira da Silva que nos digam. Que podia lhe esquecer, mas qual o que aumentou meu sofrer? Falou mais alto no meu peito uma saudade, e para o caso não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver se comovia o seu coração, onde eu dizia: vim voltar o meu desejo. É. Meu samba, meu mensageiro, esse recado para o meu amor primeiro, para dizer que ela é a razão do meu sai. Não posso mais. Yeah. dar o meu amor primeiro. Só dizer que ela é a razão do meu pai. Já não posso mais. Eu pensava que podia lhe esquecer, mas qual que aumentou o meu sofrer? Falou mais alto no meu peito uma saudade, e para o caso não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver se comovia o seu coração, onde eu dizia: me mostrar o meu perdão. De ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, cai, não cai, xinga morena, vai, não vai, samba morena e me desacata. Morena, uma brasa viva pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência. Roda morena, cai, não cai, ginga morena, vai, não vai, samba morena com molemolência. Meu coração é um pandeiro, marcando o compasso de um samba feiticeiro. Samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente. O amor é um samba tão diferente. Morena samba no terreiro, pisando cestrosa, vaidosa, meu coração. Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor. Samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente. O amor é um samba tão diferente. Morena samba no terreiro, pisando cestrosa, vaidosa, meu coração. Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor. Amigo urso, saudações polares, ao leres esta, hás de te lembrares daquela grana que eu te emprestei quando estavas mal de vida e nunca te cobrei. Hoje estás bem e eu me encontro em apuros. Espero receber e pode ser sem juros. Este é o motivo pelo qual te escrevi. Agora quero que saibas como me lembrei de ti. Conjecturando sobre a minha sorte, transportei-me em pensamentos ao Polo Norte. E lá chegando sobre aquelas regiões, vai vendo só quais as minhas condições. Morto de fome, de frio e sem abrigo, sem encontrar em meu caminho um só amigo. Eis que de repente vi surgir na minha frente um grande urso, apavorado me senti. E ao vê-lo caminhando sobre o gelo, por que não dizê-lo, foi que me lembrei de ti. Espero que mandes pelo portador, o que não é nenhum favor, estou te cobrando o que é meu. Sem mais, queira aceitar um forte abraço, deste que muito te favoreceu. Amigo urso, saudações polares, ao leres esta hás de te lembrares daquela grana que eu te emprestei quando estavas mal de vida e nunca te cobrei. Hoje estás bem e eu me encontro em apuros. Espero receber e pode ser sem juros. Este é o motivo pelo qual te escrevi. Agora quero que saibas como me lembrei de ti. Conjeturando sobre a minha sorte, transportei-me em pensamentos ao Polo Norte. E lá chegando sobre aquelas regiões, vai vendo só quais as minhas condições. Morto de fome, de frio e sem abrigo, sem encontrar em meu caminho um só amigo. Eis que de repente vi surgir na minha frente um grande urso, apavorado me senti. E ao vê-lo caminhando sobre o gelo, por que não dizê-lo, foi que me lembrei de ti. Espero que mandes pelo portador o que não é nenhum favor, estou te cobrando o que é meu. Sem mais, queira aceitar um forte abraço, desde que muito te favoreceu. Eu não sou filho de judeu, dá cá o meu, dá cá o meu. Os sucessos de 1941. Ouvimos três clássicos gravados e lançados no ano em que a Alemanha invadiu a União Soviética. Moreira da Silva cantou de Henrique Gonçalves, Amigo Urso. Antes, ouvimos com Silvio Caldas, de Ari Barroso, Morena Boca de Ouro. E abrindo o bloco, Ataulfo Alves cantou um samba lançado em fevereiro desse ano, Leva Meu Samba, de sua autoria. A última edição do mês, quem faz o 78 RPM é você, com os seus pedidos e principalmente com as músicas que você gosta pra valer. Ligue de segunda a sexta-feira para nossa central de relacionamento, sempre no horário comercial e no telefone 2182-3222. 2182-3222. Você será muito bem atendido pela equipe da Rádio Cultura e da Fundação Padre Anchieta. Ligue e peça sua música preferida. Depois do intervalo, tem mais música do tempo do gramofone, que hoje apresenta no seu radinho de pilha ou no seu computador os sucessos do ano de 1941. Estamos apresentando 78 RPM.